Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, diga, te converteres. Jesus está falando para Pedro. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém. Tá bom até aqui, olhe para mim agora, veja bem. O Senhor tinha liberado na vida de Pedro uma autoridade. Uma autoridade que não era qualquer autoridade. Nós falamos sexta-feira que essa autoridade era uma autoridade... Alguém lembra? Não acredito. Ah, sim. Uma autoridade apostólica. Então, porque ele era Pedro, ele era apóstolo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, uma autoridade que é a maior autoridade que existe sobre a terra. Ah, está lá em Mateus 16. Mas o que é que nós vemos depois disso? Agora o apóstolo Pedro está numa situação aqui que parece que ele está emocionalmente abalado. Uma situação que o seu coração já não está tão firme. Que de repente Jesus, ele está diante de umas mulheres numa fogueira e ela diz, olha, eu sei que tu andavas com ele, mas ele nega Jesus. Ele nega Jesus uma vez, ele nega Jesus 2 vezes, ele nega a 3ª vez, e aí o galo canta, então. Então, veja bem, Pedro, aparentemente, Pedro por fora, Pedro externamente, ele parecia um homem muito forte, mas parece que por dentro ele era fraco. Parece que por dentro ele não tinha autoridade nenhuma. Tanto chega que a mulher vem e fala com ele, ele nega Jesus para aquela mulher. E aí então, veja bem. Pedro agora, por causa dessa autoridade abalada, nega Jesus. E agora ele abandona Jesus. Ele que tinha abandonado tudo por amor a Jesus. Então veja bem uma coisa, tem uma coisa interessante. Pedro viu milagres, Pedro viu maravilhas, Pedro ele caminhou com Jesus. Pedro era convertido ou não era? Sim ou não? Sim. Pedro era um homem convertido. Mas de repente Jesus diz para ele, olha, quando tu te converteres, se Pedro já era convertido, então essa palavra aqui não se trata da conversão às boas novas, da conversão ao evangelho, não se trata de uma entrega a Jesus. Essa conversão que Jesus está falando aqui não é para dizer que se Pedro era salvo ou não, mas é uma conversão sobre a manifestação da autoridade que Jesus havia colocado na vida de Pedro. Será que essa autoridade vai se manifestar? Já se manifestou? Viu milagres, viu maravilha, e agora, de repente, ele recebe uma palavra de Jesus dizendo, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Porque essa conversão de autoridade é diferente da conversão a Cristo. Por exemplo, quando Pedro se converte a Cristo, ele está lá, ele anda com Cristo, ele vive com Cristo, mas ele mesmo não tinha a convicção de quem ele era em Cristo. Então essa convicção, ela só se manifesta quando nós criamos uma consciência daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor nos delegou. Diz para Pedro, toda autoridade, né? É a palavra que Jesus dá. E aí, de repente, ele diz, quando tu te converteres. Jesus agora está vendo Pedro nessa posição espiritual. E, infelizmente, irmãos, a maioria de nós cristãos, nós passamos a vida toda sem esse entendimento dessa conversão à autoridade. Se eu perguntar quem vai para o céu, todo mundo vai para o céu aqui, aceitou Jesus. Mas, no entanto, o que acontece? Eu já aceitei Jesus, mas eu estou na beira da fogueira, a mulher está me perguntando se eu ando com ele, eu estou dizendo, eu não ando. O homem chegou e perguntou, eu estou negando. E veio de novo, eu estou negando de novo. Mas eu já aceitei Jesus. Será que não acontece com muitos de nós, irmãos? Vamos para a igreja, pegamos a palavra, ouvimos a palavra, e de repente, diante de uma ou duas ou mais situações, que a gente se vê no teste do nosso coração, nós estamos negando a Cristo porque falta entendimento de quem nós somos. Entendimento dessa autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E hoje nós precisamos, em nome de Jesus, passar a ter entendimento. E aí, em vez de nós vivermos e sofrermos derrotas e derrotas, as mais terríveis, como Pedro aqui nesse caso, que a Bíblia fez questão de registrar esse momento terrível na vida dele, o que acontece? Nós também, se nós não entendermos isso, nós teremos também momentos difíceis, que nós vamos estar negando Jesus, e negando Jesus, e negando Jesus. E tem muita gente com a síndrome do galo que está cantando aí, e de repente o galo canta, e o galo canta, e tem gente que o galo canta todo domingo, irmão. Tem gente que o galo canta até do domingo, na terça já cantou de novo. Né? Aí vem a palavra na terça, na sexta, o galo já cantou. Meu irmão, quando é que tu vai matar esse galo, meu irmão? Tá? Deixa, o galo não vai mais cantar na tua direção, porque agora tu vai entender quem tu és em Cristo e a autoridade que Ele te deu. Você não precisa viver negando o Senhor. Irmãos, a gente experimenta muitas coisas pela oportunidade que tem de poder andar nas ruas, de poder conviver com as pessoas. Você tem o seu local de trabalho, você tem o seu local de comunhão, você tem o seu local onde tem o seu círculo de amizade, e aí de repente você se vê nesse local, muitas vezes com uma oportunidade que o inimigo te dá, de tu negar a Jesus, e uma oportunidade que o Senhor te dá de glorificar a Ele, e a gente acaba negando a Ele, negando Jesus. Então hoje a gente precisa ter esse nível de entendimento. O Senhor me deu autoridade, por isso eu não posso sair por aí na beira de fogueira negando o Senhor, senão o Senhor vai ter que parar comigo e dizer de novo, olha, te converte ao quê? A autoridade. Porque, infelizmente, tu estás sem autoridade. Irmãos, é terrível quando a gente vai... E eu falei que esse mês de novembro é o mês para orar. E eu dou glória a Deus da igreja estar orando. Falei isso em outubro, disse. Liguei para a pastora, falei para a igreja. Né, Deus está dando livramento aí na vida do Renato. Né, que hoje está lá, está quase andando, né? Está assim, mas está quase. Ah, mas, irmãos, o homem foi atropelado por uma carreta. Ah, ruim ele não é. Então Deus tem um plano poderoso para a vida dele. E a igreja estava em oração. Então, quando chega diante de um culto fúnebre, que a gente vê aquela pessoa e a gente sabe que não tinha autoridade, era convertido, mas não tinha autoridade, até na hora da prédica da palavra, a gente fica com medo de tá mentindo e tá desonrando o Senhor. Então é necessário que nós tenhamos a convicção, eu sou convertido, amém, sou salvo, amém, vou para o céu, amém, mas como é que está a minha autoridade? Será que eu estou exercendo essa autoridade nos lugares por onde eu ando? Está um barulho aí fora, né? Estão entendendo direitinho? Mas veja, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim. o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no século vindouro, e por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, à noiva, a você, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lemos o versículo de domingo, estamos lendo de novo. Para que você entenda, o Senhor tem toda a autoridade. Ele está dizendo, eu dei para a igreja. Nós temos uma opção aqui. A opção é manifestar a plena autoridade, manifestar a glória de Deus. Ou a gente se submete à vontade de Satanás, que muitas vezes está reinando na vida de muitos crentes, ou a gente se submete ao Senhor e vive na autoridade que Ele nos deu. Então não tem outro jeito, meu irmão. Tá? Senão a gente vai estar na beira da fogueira negando o Senhor. E hoje eu quero te trazer aqui essa oportunidade de manifestar essa autoridade de Pedro, autoridade da igreja, autoridade apostólica. Amém? Diga assim para o seu irmãozinho do lado, nesta noite, o Senhor vai te conscientizar de que você não precisa negar o Senhor na beira de fogueira. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Vou afastar vocês. O que foi que aconteceu com Pedro, irmãos? Por que que ele não conseguiu manifestar essa plena autoridade que Cristo deu para ele? Por que ele não conseguiu? É importante a gente saber. Porque se nós sabermos, nós vamos conseguir vencer as batalhas que Pedro não venceu. Que talvez nós estejamos perdendo algum espaço. Então por que será que? O que foi que aconteceu com ele? Primeiro, ele se tornou uma pessoa instável, um coração dividido. Nós aprendemos aqui com os 12, eu ministrei para eles, que Deus não quer que nós tenhamos um coração dividido. Um coração na igreja e outra parte do coração no mundo. O nosso coração tem que ser inteiro para Deus. Pedro estava ali com o seu coração dividido. E aí então ele foi direcionado, não pelo Espírito. Porque um coração dividido, ele é direcionado por deformação. Ele acaba fazendo aquilo que a carne quer fazer. E quando menos ele se percebe, ele já está envolvido, está no laço do pecado. Por quê? Porque caminhou sob a sua deformação. Isso que aconteceu com Pedro. Ele perdeu a capacidade de avançar até onde o Senhor queria que ele avançasse. Deus tinha um plano para ele, como ele tem para nós, mas nós precisamos ter esse nível de entendimento. Pedro não teve o controle sobre os seus próprios desejos. Lá na fogueira, na mesa com Jesus, Senhor, se tiver que morrer por ti, eu morro. Chega na fogueira, eu não conheço ele, eu nunca andei com ele, mas tu se veste como ele, tu fala como ele. Não, não conheço. E a Bíblia diz que ele jurou que não conhecia. O que é isso? O homem que está agora andando na sua deformação, E é interessante, meu irmão, que Jesus diz para ele: olha, o diabo estava te cirandando. Eu orei para que você tivesse força, para que você não caísse. A pergunta é: o diabo deixou de cirandar Pedro? Sim ou não? Foi o que Jesus fez. Força para Pedro. Só que agora Jesus está na mesa. Jesus está no seu martírio ali do jardim do Getsêmani. Jesus está indo para ser julgado. E Pedro, que Pedro está a emoção toda lá descontrolada. Pedro está andando na escuridão. Pedro está procurando fogueira. Pedro está procurando alguém. Pedro está sendo direcionado. Pedro, vai para a fogueira. Quando Jesus morreu, Pedro, vai pescar. Pedro, vai fazer isso. Pedro, esquece esse negócio de Jesus e vai fazer outra coisa. Pedro não se percebeu, mas ele já estava sendo manipulado pelo diabo. Vou perguntar de novo, era convertido ou não era? Acontece ou não acontece com muitos crentes nos nossos dias? Somos crentes, aceitamos Jesus, conhecemos Jesus, experimentamos milagres de Jesus, vimos a glória de Deus, falamos em línguas estranhas, cantamos, adoramos. Mas de repente nós estamos sendo levados a negar o Senhor. O que eu preciso fazer então? É? O que foi que aconteceu com ele? Se deixou levar pelo diabo. Igual esse vizinho aí. Tá? Mas a gente vai orar para que o Senhor converta o coração dele. Ah, vocês já repararam que não é de hoje, né? Toda vez que chega na hora do culto, ele faz isso. Mas um dia o Senhor vai tocar no coração dele. Ah, veja bem. A pergunta é: como é que eu vou exercer autoridade plena? Apóstolo, o que o Senhor está fazendo é realidade, é verdade, a gente vive essa situação, é uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e o Senhor sabe, né? A Bíblia diz que a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o espírito é forte. Eu quero que você saia daqui com uma consciência. Qual é a consciência? Que você tem autoridade. Ou, diga assim: nessa noite eu vou sair desta igreja convertido. Você já entendeu? Não é a conversão de aceitar Jesus, não é a conversão de ir para o céu, é a conversão à autoridade. Amém? Então como é que eu vou assumir essa autoridade? Assumindo a plenitude daquilo do meu envio, do meu apostolado. Ou seja, preste atenção, o Senhor te chamou, amém ou não amém? Amém. Pergunte assim para o seu irmãozinho do lado: cadê o compadre? Agora, né? Ainda bem. Pergunte para o seu irmãozinho do lado: por que que o Senhor te chamou? Será que o Senhor te chamou para ficar sentado no banco da igreja de domingo e domingo? Será que o Senhor te chamou só para ler a Bíblia? Será que o Senhor te chamou só para orar? Ah, isso são parte da vida cristã. Mas o Senhor te chamou e Ele te delegou. Ele chamou com uma missão. Ele te chamou com um envio. E esse envio não é só quando tudo está bem ou só quando tudo está mal. Independente da circunstância, eu sei, o Senhor me chamou. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aí João 20, 22, antes diz assim: E havendo dito isso, soprou sobre ele o Espírito e disse: recebei o Espírito. Preste atenção. Pedro está aqui numa situação. Ele está sendo chamado para algo. E aí ele nega Jesus. Depois ele é chamado por Jesus, depois que Jesus ressuscita. Aí o que Jesus faz com Pedro? Ah, pastor, esse momento ali foi o momento de cura de Pedro. Foi. Foi o momento de libertação de Pedro. Foi. Foi o momento de quebrar a maldição da vida de Pedro, que ele havia negado Jesus 3 vezes. Foi. Mas mais do que isso, apascenta as minhas ovelhas. O que que Jesus está fazendo com Pedro? Está trazendo ele de volta para o chamado, para o envio. Então nós temos que ter uma consciência, meu irmão. Você não é crente para viver sendo massacrado por esse mundo, esperando a hora de Jesus voltar ou de morrer e dizer: graças a Deus, saí desse mundo tenebroso. Não é? Você está aqui para ser um instrumento de transformação e fazer da tua casa uma casa melhor, do teu local de serviço um local melhor, do teu local de universidade, colégio, onde você estiver, fazer daquele lugar um ambiente cheio da glória de Deus. Como? Ganhando alma, transformando vidas, pregando a palavra, vivendo a palavra. Jesus chama Pedro e diz: eu estou te transferindo de novo. Aquilo que eu soprei em ti, agora eu estou te dizendo: olha, recebe autoridade e apascenta os meus cordeiros. Enquanto Pedro estava fora do seu chamado, enquanto ele estava ali pescando de rede, né? Estava pescando ali, o que acontece? Naquele momento, a autoridade de Pedro já era passado. Estava longe, né? Vou dizer uma coisa, irmão, tem muito crente que e pastor até, que é só freelance. Eu só sou crente naquela hora. Pronto, estou crente aqui. Acabou. Que horas é o culto? É 7? Ah, 8 horas eu chego, está acabando, eu vou, acabou. Acabou o culto, e agora? Vou aprontar por aí. Passa a semana toda, ah, tá, aí chega no domingo: ô, Senhor, meu coração é teu. Só vem e pronto. Não existe isso, meu filho. Pedro estava ali: não, não quero mais, vou pescar. Vou pescar. E Jesus chama Pedro, para quê? Para dizer: Pedro, para com esse negócio de pescaria. Eu tenho um envio para ti. Eu tenho algo poderoso para a tua vida. Deixa de ser esse homem fraco. Deixa de ser esse homem frouxo. Porque eu estou te dando autoridade. Vai apacentar o meu rebanho. Está entendendo, meu filho? Você está entendendo? Então, para que eu possa exercer essa autoridade, eu preciso exercer o meu chamado, o meu envio na sua plenitude. Ah, eu sou do ministério, mas eu só vou quando eu quiser. É freelance, meu filho? Só vou se pagar algo. Ah, ainda é remunerado? Ou é, ou não é. Ou tem, ou não tem. E se você foi roubado, em nome de Jesus, nessa noite, seja devolvido na sua autoridade. Você não pode mais ser manipulado pelo diabo. Nós precisamos exercer a autoridade e ser convertido a ela. Como? Pelo exercício pleno do envio. Jesus te chamou, te designou, te enviou para dar fruto e o fruto permanecer. Se você está entendendo, fique vivo. Aplauda o Senhor e diga: sou eu mesmo. Alguém talvez está dizendo: ah, pastor, está doendo. Mas mesmo assim eu glorifico a Deus, porque hoje é o dia da minha vitória. Ah, quando é que eu posso exercer essa autoridade? Nós lemos em Efésios: viver na dimensão do Espírito Santo. O que é viver na dimensão do Espírito Santo? É ser testemunha daquilo que é sobrenatural. É viver além do natural. É entender que nós estamos numa nova dimensão. A Bíblia diz em Atos 8, mas recebereis poder, cadê a plenitude divina? E? Peraí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis... Peraí. Eu recebo poder e eu viro testemunha. Quando eu recebo poder, eu passo a testemunhar. Eu passo a ter um poder de testemunho. Então, em nome de Jesus, vai vir sobre nós hoje um poder de testemunho. Porque esse poder de testemunho, ele só vem quando nós entramos nessa dimensão. Porque a palavra diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou entrando na dimensão do Espírito. E nessa dimensão espiritual, o que acontece? Eu vou viver a minha qualidade do envio. Eu vou viver o meu credenciamento de discípulo e de apóstolo, de líder, de servo de Deus. Na dimensão do Espírito, eu começo a entender que a minha vida vai testificar a obra de Jesus aqui na terra. E aí o que, que vai acontecer com o diabo? O diabo não vai mais resistir para nada, já falamos sexta. O diabo não vai poder mais fazer nada na tua vida. Por quê? Porque agora tu está numa outra dimensão. O diabo está na terra, mas tu está numa outra dimensão. A dimensão dos anjos que estão acima de principados e potestade. Jesus está dizendo que está derramando essa autoridade sobre a sua igreja. Ele é Jesus, ele é o Nazareno, ele é o poderoso. E nada pode tocar na sua igreja. Quando? Quando a igreja vive a plenitude da autoridade, cheia do poder, na dimensão do Espírito. Você está entendendo, meu filho? Primeiro, para que eu exerça autoridade, eu preciso exercer a plenitude do meu envio. Depois eu preciso viver na dimensão do Espírito, buscando o sobrenatural de Deus. Como? Cheio do Espírito para testemunhar a obra do Senhor aqui na terra. E quando eu estou testemunhando cheio do Espírito, o diabo não pode me tocar. Amém? Mas veja bem, eu exerço essa autoridade quando eu entendo quem eu sou. Pergunte assim para o seu irmão do seu lado: você sabe quem eu sou? Prazer, eu sou Sérgio. Mas você sabe quem eu sou no Espírito? Pergunte assim para o seu irmão, você sabe quem você é no Espírito? Tenta entender aí. Quem você é no Espírito? Você sabe quem você é aqui? Eu sou Sérgio. Estou penando para ver se eu perco peso, mas não tenho coragem de levantar de manhã para caminhar. Mas agora nas férias eu vou conseguir. Ah, eu conheço, não adianta fazer careta com o Lourão também, está no ritmo. Tem que perder também. Vai, está lá atrás. Ah, eu sei que eu sou o Tais, né? Brincalhão. Né? gente boa, trabalhador da Serpasa, gosta de Vale Tudo, MMA, corintiano, é nós, né? Eu sei quem eu sou o Josias, conheço as estradas, caminhoneiro, né? Mas quem eu sou no Espírito? Porque eu poderia aqui pegar e falar das fraquezas de cada um de vocês e das minhas. E nas nossas fraquezas, o diabo vem e pisa em nós. Mas quem você é no Espírito? Quando você entende quem você é no Espírito, e você não olha mais para quem você é na sua carne, teve uma história que eu já contei aqui de um rapaz, ele não era aqui da igreja, era de outra igreja, do Ministério de Libertação Poderoso, na época. E a gente gostava de andar nas igrejas, a gente estava lá sempre, onde tinha oração, a gente gostava de estar orando também. E havia um rapaz que ele estava também na oração. E um demônio entrou na igreja, e uma pessoa ficou possessa. Possessa, toda encranquelhada ali. E aí então começou a haver uma sequência de gente para expulsar aquele demônio. E aí o demônio dizia: eu te conheço, tu fizesse isso, isso. Aí o camarada saía. E vinha outro, aí o demônio: ah, tu! A galera já estava com medo de expulsar o demônio, porque o demônio era dedo duro, irmão. Até que apareceu o irmãozinho lá, né? E chegou lá, o demônio começou: eu te conheço, tu fizeste isso, isso e aquilo. Eu digo: rapaz, tu conhece mesmo, né? Esse aí já foi perdoado. Quem está aqui é aquele que é revestido com o Espírito Santo de Deus e que tem toda a autoridade para pisar na tua cabeça. E agora tu vai sair desse corpo em nome de Jesus, que ele não te pertence. Sai agora. E o demônio saiu. Quando você anda na sua identidade carnal, o diabo te humilha, te envergonha, pisa na tua cabeça. Mas quando você assume quem você é no reino do Espírito, já dava até para falar em línguas agora, meu irmão. Oh, aleluia. Ai, meu irmão, uma palavra tua abre porta e fecha porta, porque tu entende quem você é no reino do Espírito, e o resultado é, meu irmão, o diabo fica no lugar dele, debaixo dos teus pés, porque você não anda na sua deficiência da carne, você anda na excelência do Espírito que habita em ti. Você não nega o Senhor, você vive de maneira que glorifica Ele todos os dias. Hebreus 2:5 diz assim: pois não foi anjo. Preste atenção, meu irmão. Essa palavra aqui é muito poderosa. Pois não foi a anjos. Diga para o seu irmão assim: não foi para anjo. Diga para o do outro lado: não foi para anjo. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroarte, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitar-te aos teus pés. quem você é no Espírito. Está pensando aí, meu irmão? Quem você é no Espírito? Deus, ele te formou espiritualmente. E quando ele te formou espiritualmente, tu não era um Simão. Diga assim para você, se tem algum Simão, perdão aqui, viu? Diga assim para o seu irmão do lado, tu não é Simão, meu irmão. Simão sai negando Jesus. Deus não te criou para ser Simão. Simão nega, Simão foge, Simão é guiado pelo espírito de demônios. Tu não é Simão deformado, inseguro, tímido, que nega Jesus por onde passa. Quando Deus te formou, ele disse, tu és Pedro. Pedro, cheio de unção. Oh Deus, forte no Espírito, poderoso em Deus, homem consciente da sua posição no mundo espiritual, aquele, meu irmão, que Jesus vai edificar sobre ele a sua igreja, aquele que vai levantar um reino e vai pisar na cabeça do diabo. Quem você é? Você não é Simão, você é Pedro, a pedra, a rocha, firmada na rocha, que está na terra para glorificar e engrandecer o nome daquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, a Ele toda a glória, é a manifestação da minha autoridade e da sua autoridade. E quando você faz isso, todo jugo é quebrado. Todo jugo se desfaz. Quando essa autoridade está sobre nós, irmãos, ela nos faz andar na esfera da constituição espiritual e celestial que nós recebemos. Homens e mulheres cheios do Espírito. E hoje, Jesus vai fazer contigo como fez com Pedro. Ele vai te dar a credencial de volta. A credencial do apostolado. E vai dizer, apacenta o meu rebanho. Com sinais, com prodígios, com poderes miraculosos, com libertação apostólica. É o que Deus tem para nós. E Jesus talvez esteja olhando para você hoje. E esteja dizendo, quando tu te converteres, e você não vai ficar ofendido, você sabe que vai para o céu, você sabe que serve a Jesus, você sabe que ama Jesus, mas você sabe também que em muitos momentos a carne sobressaiu, mas hoje não. Hoje você abandona a pescaria e ouve a voz do Senhor dizendo, eu vou fazer de você pescador de homens. Se converta à autoridade e deixe o seu coração todo para o Senhor Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. E hoje eu quero que você tire uma dúvida do coração. Talvez a tua identidade ainda seja uma identidade de Simão. Mas hoje o Senhor, ele quer te devolver a credencial de Pedro. Mas para isso você precisa assumir a tua identidade no envio. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou alguém que veio para essa terra para glorificar o meu Deus, testemunhando a obra de Jesus. Hoje eu estou aqui para dizer, Senhor, eu recebo essa virtude para andar nas regiões celestiais, porque a partir de hoje o diabo não vai me tocar, porque eu vou andar em lugares que ele não pode andar. Eu vou mover o sobrenatural de Deus com uma vida de serviço, de graça, de entrega total ao meu Senhor. Se eu estou sendo manipulado pelo inimigo para não fazer aquilo que Deus quer que eu faça, hoje, em nome de Jesus, eu quero ouvir o Senhor me dizendo 3 vezes: amas-me, amas-me, amas-me. E aí eu queria que você desse uma resposta para Deus. Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando Pedro deu a resposta, Jesus devolveu o apostolado para ele. Apascenta o meu rebanho.